seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã. Mas será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Seguir e prenúncio de luta e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir tua face em real furor. Findarão as arguras da vida quando a névoa do mar. Recompensa gloriosa perene.